duas vizinhas estavam de mal há muitos anos. Não se falavam pessoalmente, mas viviam se dando alfinetadas através de outras pessoas, que eram rápidas em levar os recados. E aquele ódio ia crescendo, crescendo, crescendo, e as duas não se falavam, e depois de alguns anos, nenhuma das duas sequer se lembrava por quê que tinham brigado e ficado de mal. Mas o ódio continuava, sempre crescendo. Uma noite, uma delas ligou o rádio e ouviu o pregador falando sobre o amor, sobre a compreensão, sobre a amizade, sobre perdão, sobre a paz, sobre o amor aos inimigos. E ela ficou tão tocada. O Espírito Santo agiu de uma tal maneira no coração daquela mulher que na mesma hora ela decidiu: amanhã eu vou até a casa da minha vizinha e vou propor a paz. E ela dormiu resoluta. No dia seguinte, levantou bem cedinho e continuava decidida a ir até a casa da vizinha e propor a paz. E ela se sentia tão feliz com aquela decisão que até cantava sozinha dentro de casa. Algo tinha acontecido dentro do coração daquela mulher, e ela se sentia bem com a possibilidade de restabelecer a paz. Se arrumou e foi caminhando na direção da casa da vizinha. Apertou a campainha. Apareceu alguém espiando pela janela, mas não veio atender, não. E ela sabia que era a vizinha. Ela pensou: talvez ela não queira me atender, mas eu vou insistir. E apertou de novo a campainha. Novamente, alguém espiou pela janela, mas não abriu a porta. Ela pensou: deve ser a vizinha que não quer falar comigo. Até entendo, mas eu vou insistir. E apertou de novo a campainha. Aí, aquela vizinha resolveu sair. E veio bem emburrada, pronta para brigar, porque pensou que a outra estava ali para tirar satisfações. Então ela foi resoluta mesmo a brigar. Porém a outra lhe disse: olha, eu quero te propor a paz e a amizade. Eu quero ficar de bem de você. Você aceita ficar de bem de mim? E a outra, pensando que devia ser algum golpe, desconfiada, disse: eu preciso pensar, depois eu te dou a resposta. Tá bom, vou ficar esperando na minha casa. E voltou para casa, e aquela vizinha entrou para dentro da sua e ficou pensando: essa vizinha minha não me engana. Ela está querendo aprontar alguma comigo, mas deixe estar, ela vai ver só. Então, ela foi até o seu quintal, onde ela tinha uma vaca, e ela recolheu a maior quantidade possível de esterco e colocou dentro de uma cesta e envolveu com um papel brilhante e fez um laço bem bonito e escreveu um bilhete dizendo: eu aceito a sua proposta de paz e para selarmos a nossa amizade eu te envio esse lindo presente. E morria de rir só de pensar na cara que a vizinha iria fazer quando abrisse aquela cesta e visse um monte de esterco. Ela ria muito. E ela pegou aquela cesta, foi até a casa da vizinha, apertou a campainha, e a outra veio na hora, com um belo sorriso. E quando viu aquela cesta, agradeceu muito. E a vizinha deu a cesta para ela, quase rindo, se segurando para não gargalhar, e disse: aqui está o seu presente. E foi embora. E a outra agradeceu e entrou em sua casa e foi abrir lá na mesa da cozinha aquela cesta. E quando ela desatou o laço e tirou aquele papel bonito, lá estava aquele monte de esterco de vaca. E a outra vizinha, por sua vez, estava em casa deitando, rolando de rir. Ai, eu queria ver a cara dela. Eu dava um dedinho da minha mão para ver a cara daquela safada. Aí, a vizinha não apareceu. Nem na semana seguinte. Nem no mês seguinte. Demorou 3 meses. 3 meses. Ninguém mais via aquela vizinha na rua. Porém, um dia, aquela que tinha mandado o esterco de vaca para sua vizinha, recebeu na porta da sua casa a mesma cesta, embrulhada com um lindo papel, parecido com aquele mesmo que ela tinha embrulhado, e com um lindo laço. E quando ela recebeu aquela cesta que foi entregue por um portador, ela pensou na mesma hora: é a vingança. É a vingança. Eu tenho certeza que aqui está cheio de esterco de vaca. Aquela cretina. Mas ela foi desatando o laço e tirando aquele papel de presente. E quando ela desembrulhou a cesta, tinha as mais belas rosas que ela já tinha visto em toda a sua vida. Rosas vermelhas, brancas, amarelas, lindas, lindas. Ela olhou entre aquelas rosas e viu um cartão escrito à mão, com uma letra bem desenhada. Então ela leu aquele cartão e estava escrito o seguinte: estas flores é o que te ofereço como prova da minha verdadeira amizade. Foram cultivadas com aquele esterco que você gentilmente me enviou e que serviram de adubo para o meu jardim. Muito obrigado. Aqui está o fruto que eu consegui colher com a sua ajuda e que faço questão de lhe oferecer com todo carinho. E a mulher, quando viu isto, se sentiu tão envergonhada que foi até a casa da sua vizinha e disse: você me perdoa. Eu fiz por mal aquilo e você me pagou o mal com o bem. Você me perdoa? E as duas se abraçaram e a amizade delas vai de vento em popa, graças a Deus. Inclusive mandaram lembranças para você. O que eu quero te dizer com esta ilustração é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deseja a paz e a harmonia entre você e os teus. Sejam parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas da escola, colegas do trabalho, seja quem for, Deus quer a paz e a harmonia entre você e também com seus inimigos, para que você viva bem com todos, preferindo receber a afronta do que fazer a afronta. E olha que coisa linda que o nosso Senhor Jesus falou uma vez, e que eu vou ler para você, está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Escute só. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.